instituição psiquiátrica Ravenscar. Como você tá, amigão? Estão te tratando bem por aqui? Falei com o Dr. Hanton. Ele acha que você tá progredindo. Daqui a pouquinho já voltamos pra estrada com a banda. Ainda temos que achar substitutos pro Alan e pro Steve. Deus abençoe os pobres coitados. Mas tudo tem seu tempo, não é? Eu trouxe um presente. Só não é do tipo esotérico que você curte. Melhor que ficar olhando pela janela, né? Tipo, você... Johnny. Johnny, o que você tá fazendo? Você jurou que ia parar. Você disse chega de magia. Chega de magia! Eu preciso. Não posso deixar acontecer de novo. Não posso deixar acontecer de novo! Alguém ajuda, por favor! Eu não posso deixar acontecer! Ei, toma aí, gente! Pega leve com ele! Calminha aí. Acontecer. Não posso, não posso. Constantine, a cidade dos demônios. Versão brasileira Cinevídeo. Uma vez que eu bebo desse jeito. Vai nessa. Contra outra. Vai, John. Merda! Eu só posso estar sonhando. Não é um sonho mesmo! Quem são vocês? Somos você, Johnny! Nem ferrando, amigo. Psiquismo materializado foi como Jung nos chamou, projeções do seu inconsciente. Somos os seus demônios internos assumindo forma física. Ah, isso não é legal. E o único jeito de acabar com esses monstrinhos desgraçados é botando vocês pra dentro. Demônio Redditus. Demônio Redditus. Demônio Redditus! Alguma coisa abriu a porta entre a minha mente consciente e a inconsciente e deixou eles saírem. Mas isso nunca tinha acontecido. Ai, merda! Eu não quero nada! Abre a droga da porta, John! Jess? Tá Talvez não seja uma boa hora. Nunca é uma boa hora, amigo. Você tá um lixo. Valeu, irmão. E como você tá nesses últimos, o quê? 9 anos? 10? Desde que você vomitou em cima da tia da Renê no casamento. Eu achei que ela levou numa boa, a tia, não a Renê. E aí, vocês dois viveram felizes para sempre? Não exatamente. Estamos separados há 7 meses. Tá comendo quem, então, ô cabeção? Ninguém. Se fosse tão simples assim, nós podíamos... Nós podíamos o quê? Eu não sei, John. Fomos felizes, de verdade. Nos últimos anos, eu ando numa fase meio ruim. Afastando demais a Renê. Enchendo demais a cara. Você... o quê? Pensei que tivesse superado, John. Depois de tanto tempo. Pensei que tivesse superado. O que você quer, Chess? Com certeza não é conselho matrimonial nem matar a saudade desses anos. Talvez seja. Você foi o meu melhor amigo, John. Desde que tínhamos 10 anos. Por que você tá aqui? Desde que a Renê me tirou de casa. É como se o meu mundo tivesse desabado. A única coisa decente que eu consegui manter foi a minha filhinha. Tiveram uma filha? Ela tem 8 aninhos. Eu até te mandei um recado quando ela nasceu. Devo ter apagado sem querer. A Trish é... ela é a única luz no meu mundo. A única esperança. E ela... O quê? Ela está em coma. Os médicos não fazem ideia do que causou, nem como curar. Mas passei tempo suficiente com você para conhecer o fedor da magia negra. É bem conveniente jogar nossos problemas em demônios espreitando nas sombras, Jess. Mas é que às vezes, essas merdas acontecem. Porque é assim que o mundo é. Só dá uma olhada nela pra mim. É só o que eu te peço. Salvar crianças não é o meu forte, Jess. Você sabe disso melhor do que ninguém. Mas é diferente dessa vez, John. É minha filha. Minha filha. Mais um motivo pra eu não me meter nessa furada. Não, não. Eu não quero ele aqui. Ele pode ajudar. Ajudar? Ele é uma doença que infecta tudo ao redor dele. E eu não quero ele infectando a minha filha. Também é um prazer rever você, Renê. De quanto tempo precisa? 5 minutos. Sozinho. 5 minutos, Renê? Esses médicos inúteis não podem fazer nada. Talvez ele possa. 5 minutos. Nenhum segundo a mais. E aí, Trish? Eu sou o John. Posso dar uma olhadinha na sua aura? Manchada. Mas pelo quê? Deixa eu olhar por dentro. Merda! O que é isso? Chess, Renê, acho que vou precisar de um pouco mais do que 5 minutos. Por quê? O que você está fazendo, John? Vou chamar uma especialista. John! John! John! O paciente está se recuperando bem. Cotino, queira Pepsi! Seu timing é péssimo, Johnny. Eu estava no meio de um menage com uma dríade e uma sílfide. As duas, inclusive, são muito melhores do que você. Dão de 10. Você também não foi tão importante assim a ponto de eu apresentar para minha mãe. Nós dois sabemos que isso não é verdade. O que você quer da enfermeira pesadelo? Ai, eu realmente jurei preservar a vida, não fazer mal e outras baboseiras. E aí, o que você acha? Que devia calar a boca e me deixar trabalhar. É possessão, não é? Que parte do calar a boca você não entendeu? Não é possessão. Porque não tem nada aí para possuir. O quê? A forma física dela está aí, mas a essência, a alma, se foi. Bom, tinha alguém aí há mais ou menos um minuto. Vamos descobrir quem era. Trish, onde é que você tá? Em uma jaula, eu acho. É difícil ver. E está tão frio. Você tá sozinha? Estou sozinha. Menos quando ele vem. Quem, Trish? Quem é que vem? O homem mau. Ele tem um nome? Trish, ele tem um nome? Eu tenho muitos nomes. Cuidado para escolher o certo. Ué, você pode me falar qual é o seu nome? Adivinha. Isso aqui não é brincadeira. Pra mim é. O que você quer com essa garota? Ah, tantas perguntas zumbindo na sua cabecinha de vento. Mas se você quer respostas, John Constantine, vai ter que passar aqui para me visitar. Visitar? Visitar onde? John! John, abre essa droga de porta! Deisa! Tá tudo bem? Me dá um segundo para botar o vestido. Filho da puta! Se eu fosse humana, estaria torrada agora. Isso, John? Quem é essa? Uma enfermeira particular que eu contratei para cuidar da Trish enquanto eu tô fora. Fora? Aonde você vai? Pelo visto, eu vou para Los Angeles. Eu nunca vou te abandonar. Marca pra mim na terra. Quem é que está aqui? Foi o mesmo sonho que eu tive antes daqueles diabinhos aparecerem do nada. Tem alguém mexendo com a minha cabeça. Talvez sejam os primeiros sinais da demência. Não, amigo, eu não dou essa sorte. Senhoras e senhores, vamos nos preparar para o pouso. Por favor, afivelem seus cintos de segurança. Sem problema. Olha só que beleza. A gente não veio numa viagem de turismo, cabeção. Eu não sei como você me convenceu a te trazer junto comigo. É o meu charme natural. Você não resiste. É minha filha, John. Eu tenho que participar disso. Aliás, vai precisar de um motorista. Eu posso dirigir sozinho. Até parece. 5 minutos no volante, você vai parar agarrado numa palmeira. Que ótimo que eu posso contar com seus nervos de aço. Olha só, nós dois estamos mexendo com magia negra profunda, Chess. Mais do que em Newcastle? Não dá pra mudar o passado, Chess. Não. Mas dá pra mudar isso. Mesmo que a gente consiga salvar a Trish, nós vamos. Você vai. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, é que nunca existe um final feliz. Nunca existe. Tem sempre um preço a se pagar. Não existe preço alto demais para salvar a minha filhinha. Me diz isso depois que pagar, amigo. Tô vendo. Você vai ajudar muito. O bichinho do coma, 23 casos novos. Vem logo, cabeção. Vamos fazer uma visitinha pro desgraçado que pegou a sua filha. Acha que é uma armadilha? John, o que foi? Acha que é uma armadilha? Chess, sempre é uma armadilha. Tem certeza de que somos as únicas que veem isso? O que quer que seja. O escudo de Hermes vai proteger o corpo da Trish. Vai prendê-lo aqui enquanto John procura a alma dela. Almas perdidas. Escudos místicos, demônios. Isso é loucura. As pessoas vivem suas vidinhas como sonâmbulas. Vocês não fazem ideia do que tem por aí. Das trevas que vagam na periferia de sua visão. Eu sei mais do que você pensa. As trevas da qual está falando quase destruíram o meu marido. Ele estava com o John em Newcastle. Você já conhece a história? Só partes dela. O Johnnyzinho adora se gabar das conquistas, mas não dessa. Levou anos até o Chess finalmente me contar. Me conta agora. Sobre Newcastle? Não. Não posso. Não posso. Isso não foi um pedido. Eram inseparáveis. O John e o Chess. Desde que eram garotinhos crescendo em Liverpool, cuidavam um do outro. As famílias é que não iam cuidar. Eram muito diferentes. O Chess se atraía pela imprevisibilidade do John. E o John se atraía pelo coração mole do Chess. Foi a música mais do que qualquer outra coisa que uniu os dois. Eram obcecados. Aprenderam a tocar e formaram uma banda. Passaram anos se apresentando em biroscas por uma porcentagem da entrada. Sempre acharam que estava a um dia da fama e da fortuna. Talvez tivesse dado certo se não tivessem ido parar em Newcastle. A boate Casa Nova tinha um dono safado e escroto chamado Alex Logg. Se dizia ser um feiticeiro. Nas salas embaixo da boate, ele tinha o que chamava de convocações mágicas. Não me pergunte o que quer dizer. Eu nem quero saber. Mas o que eu sei é que o Logg usava a filha, Astra, como ponto focal para feitiços. Um canal humano para atrair a magia negra para o mundo físico. A própria filha. Consegue imaginar? Era horrível. Até que John Constantine chegou e piorou tudo. Veja bem, o John era outro que gostava de se chamar de mágico. Estudava o mundo oculto desde que era garoto. Dizia ser um dom natural. Logg havia sido mentor para ele. Mas quando John descobriu o que acontecia com a garota, ele decidiu que ia salvar a Astra. Ele podia só chamar a polícia, Mas seria fácil demais. E é claro que Chess, o leal idiota, estava bem ali com ele. E que jeito melhor de vencer um demônio como Alex Log do que invocando um demônio maior ainda. John pensou que pudesse usar Nergal para botar medo em Logi e seus amigos e levar Astra para longe deles. Mas ele era arrogante até na época. Nosso John não sabia metade do que achava que sabia. E ele não chegou a lançar um feitiço de restrição em volta do demônio. Ou seja, não conseguia controlá-lo. Não conseguiu impedir Nergal. O que é isso? Causar o inferno na Terra. Alguns fugiram, outros não. E o John? Ele aprendeu naquela noite que seu dom natural não era o bastante. Assim, John foi parar em Ravenscar. E o meu Chess seguiu forte todos esses anos. Fingindo que estava tudo bem. E eu acreditei nele. Mas depois de passar por uma coisa dessas, não dá pra ficar bem. Não dá. E sobre Newcastle? Não. Não posso. Eu... não posso. Ah, tudo bem. Se não quiser me contar, não precisa. Podia ter alugado um carro maior, John. Esse parece aqueles carros de palhaço de circo. Eu não lembro de ter aberto a sua carteira para ajudar. Será que isso aqui ajuda? Estranho. O quê? Sei lá. Talvez seja o fuso horário, talvez seja essa cidade. Eu tô acostumado com Londres. Eu conheço Londres. Cada um daqueles becos, cada canto escuro da alma daquela cidade. Mas esse lugar... Tem luz demais. Eu tava mesmo precisando me iluminar. Ah, pode aproveitar, amigo. Agora eu não confio nela. É aqui. Armstrong 1247. Você gosta de anagramas, Chess? Não. Por quê? Tenstrom. Se misturar as letras, pode virar o quê? Monster. É, pois é. Engraçado, não é? É. Tô gargalhando. Pois não. Com certeza é aqui. Eu acho que estão esperando a gente. Podem entrar se quiserem e, por favor, fiquem à vontade. Eu sempre sonhei em dizer isso. Patrão Beiru vai descer em breve. Por favor, esperem aqui. Que nojo. Aí, ele mandou esperar aqui. É, exatamente isso que eu quero que você faça. Eu gosto muito desse cheiro. Imagino que você seja o patrão Beru. Beru já está bom. A piscina não está pronta ainda. Tenho que esperar esses corpos liquidificarem, drenar os ossos. E depois? Usar para o meu mergulho do dia, é claro. Ah, que lindo. Não é mesmo? Homens precisam manter a forma. Mas você não é um homem. E é muito bom se lembrar disso, senhor Constantine. Pelo jeito me conhece. Sua reputação lhe faz jus. Se não, por que eu me daria tanto trabalho para trazê-lo até aqui? Você usou a Trish como isca. O senhor Tlender é uma das poucas pessoas nessa terra com quem você se importa. Eu sabia que não recusaria o pedido de ajuda do seu velho amigo. Podia ter me mandado uma mensagem. E você teria vindo? Um homem de sua natureza, John, precisa de algo mais teatral, é? Mais perigoso. O que é que você está querendo? Eu vou te explicar tudo. Na minha festa. Eu adoro a antiga Hollywood, e você? Mas é claro, se você não gosta dos anos 20, que tal algo um pouco mais contemporâneo, talvez? Vocês vão morrer! Vão morrer! Você pode me resistir, mas aqui, na minha própria casa... Aqui é o inferno? Um inferno. Meu inferno. Veja bem, eu já visito Los Angeles há anos. Eu me senti em casa na mesma hora. Todos aqui nesta cidade vendem suas almas para o sonho. As pessoas daqui são tão desesperadas, estão enamoradas pela ilusão. Ah, sim. Elas sentem prazer em se destruir por um mero sussurro de fama. Lá embaixo, sabe, temos que esperar os desgraçados descerem, lutar uns com os outros pelas almas. Mas aqui, são tantas almas, chegam aos milhares, milhões. Fome de poder, desilusão, narcisismo, egoísmo. Todas as qualidades que procuramos em candidatos para a nação. Eu tive o que os humanos chamam de ideia brilhante. Uma filial do inferno bem aqui. Uma espécie de franquia, como a de um fast food, mas com benefício extra da danação eterna. São tantas almas implorando para serem corrompidas e consumidas. Tanto poder para um demônio absorver. O céu é o limite para aquele empreendedor que chegar primeiro. Mas eu tenho uma concorrência. 5 outros demônios com aspirações semelhantes. E eu quero essa concorrência eliminada. E é aí que eu entro? Exatamente. Eu não vou fazer nada até ver a garota. Qual delas? A Trish do Chess. Ah. Não há nada que o meu povo saboreie mais que os doces sabores sutis de uma alma inocente. Onde é que ela tá? Segura. Bem aqui. Podemos dizer que ela é uma prisioneira do amor. Presa, literalmente, dentro do meu coração. Solta ela, desgraçado! Solta ela! Não, Jess! Se o Beru estiver dizendo a verdade, então qualquer ataque a ele é também um ataque à sua filha. Mas nós não sabemos se é verdade, sabemos? Jess! Não se preocupe. Ele não morreu. Foi só realocado. Mas que merda! Não que o idiota pudesse me machucar. Então, aceita o serviço? Pra eu trabalhar pra você, eu quero um salário bem gordo e um hotel incrível. Feito. Agora saia. Está na hora dos jovens e agitados. E eu não gosto de perder. Esfria sua cabeça, Chess. Eu já tô indo. O quê? Eu tô dirigindo. O que tem? Sai da frente! Eu disse, sai da frente! Hmm? Não teve pressa, não é? Eu devo ter me perdido algumas vezes. Agora tá trabalhando pro Biru. Por acaso ficou maluco? Que pergunta idiota. Ele não me deu muita escolha. Temos que entrar no jogo se quisermos a Twist de volta. E o que aquelas vítimas de coma têm a ver com isso? O meu melhor chute é que aquelas almas são o combustível do motor da magia do Beru, como baterias, dando a ele energia para abrir pequenos portais entre o inferno e a Terra. Para ele abrir essas franquias malditas e se alimentar das almas daqui. E aonde a Trish entra nessa história? Tem dezenas de casos de coma aqui. Mas em Londres só tem... Ah. Continua. Pode falar que a culpa é minha. Talvez seja. Ou talvez você não possa ser responsável por cada maldito demônio que queira criar problema nesse mundo. A única coisa que eu sei é que eu quero a minha garotinha. E se alguém consegue ela de volta, é você. Fala isso pra Astralog. Você era um moleque burro e arrogante na época. É? Eu continuo sendo um homem burro e arrogante. Mas vou fazer o melhor por você, Jess. Você tem a minha palavra nisso. Ótimo. E o que faremos agora? Agora? Seguimos as ordens do Sr. Gorducho, matamos os inimigos dele e beijamos aquele... Merda! Do Beru, com certeza. Querem me impedir antes que eu impeça eles. E você não tem como, sei lá, soltar umas magias neles? Você tá pensando que eu sou quem? Benedict Cumberbatch? Então faz alguma coisa! Momentos para isso. Entra aí! Tá de brincadeira? Por que você acha que a gente tem que confiar em você? Porque se não entrar, você morre. Entra no carro, John! Você. Um amigo. E como é que você sabe a droga do meu nome? Olha, manobrar esse carro enquanto controlo o corpo não é nada fácil pra mim. Jura? Então cala essa boca e deixa eu me concentrar na direção. Ah! que é isso? Eu não te contei, não? A gente subiu na vida. Você vem? Eu entro em contato. Onde é que eu tô agora? Acha que foi serviço do Biru? Se ele fizesse isso, não precisaria de mim. Então quem foi? Bom, quem quer que seja, acabou de salvar a nossa pele. O que são essas coisas? Espíritos de um plano astral inferior, tão famintos pela vida na Terra que não conseguem seguir para os paraísos. E o que eles querem com ela? A alma da Trish não está aqui, então é o veículo perfeito para eles. Um jeito de voltar. Não! Não se preocupe. Eles não conseguem chegar a ela. Ainda. Como assim, ainda? Quanto mais tempo a alma ficar longe do corpo, mais difícil vai ficar para protegê-la aqui. Meu Deus. Queria que o Chaz estivesse aqui. Ainda o ama? Depois de passar uma vida com alguém, criaram a filha juntos. Depois de abrir tanto o seu coração, esse amor nunca acaba. Não importa o quanto você queira que acabe. E a Trish... Meu Deus. Ela adora o pai. Filhas e pais, entende? Na verdade, eu não sei. Eu entendo os prazeres da sua carne humana muito bem. Mas esse tipo de amor de que está falando... é um mistério pra mim. Estou decepcionado com você, John. 2 dias e você ainda não fez nenhum progresso. Meus inimigos ainda estão por aí. Até parece que você me deu um endereço. Eu tenho que seguir pistas fracas, ver onde convergem, lugares que sejam propícios à sua gente. Ou você só está me enrolando enquanto planeja contra mim. Eu tô chegando perto, Beru. Chegue mais perto. O tempo está passando para a garota, sabia? Neuropatia progressiva. Quanto antes você levar a pobre da Trish de volta para o corpo dela, mais cedo ela vai usar o próprio corpo. Como eu vou saber se você está mesmo com ela? A alma pode estar em qualquer lugar. Eu acho que posso deixar você dar uma olhadinha nela. Talvez uma motivação acelere o processo. Trish? Trish, é você? Não me machuca! Não me machuca! Ajude ela. John, tem um limite para manter o corpo dela vivo enquanto a alma está aqui em... O que quer que seja isso aqui? Você não quer saber. Você tem que... Acabou o tempo! Trish! Trish, eu juro que vou salvar você! Eu juro que vou salvar você! Acredita agora? Está passando mal? Eu pensei que tivesse estômago para esse tipo de coisa, John. Por que não vai a merda? Pensei que tivesse mudado desde Newcastle. Eu me lembro da sua cara quando eu abri aquele portal e joguei a pequena Astra lá dentro. Mesmo manchada pelo papai. Ainda havia bastante inocência dentro dela. Que delícia! Não! Neru. Foi uma máscara convincente. Eu te avisei em Londres. Eu tenho muitos nomes. Já estou de olho em você desde Newcastle. John, tive rastejar de volta da beira da sanidade. Te vi dominar as mesmas artes sombrias que te enganaram há 15 anos. Você devia me agradecer. Agradecer você? Afinal, eu inspirei você a se tornar um homem melhor, não foi? E agora estamos aqui, reunidos, depois de todo esse tempo. Desgraçado! Você não quer machucar a pobre Trish? Por que tá fazendo isso? Porque você tem tanto potencial, John. E eu quero ajudar você a alcançá-lo. Veja bem. Eu tenho pequenas limitações enquanto estou neste mundo. Preciso de um agente humano com as suas habilidades que pode vagar à vontade, buscar novos clientes, ajudar a montar o meu negócio. Pense em tudo que podemos conquistar juntos. Eu faço mais esse serviço pra você, Nergal. Mas você me entrega a Trish e depois nunca mais vai me ver. Você entendeu? Eu entendi. Se precisar tirar um tempo pra pensar melhor, agora saia da minha casa. Só mais uma coisa. O que aconteceu com a Astra? Em algum lugar no fundo do inferno. Gritando seu nome. Agora vá embora. Fazer o seu maldito trabalho. Ai, John. Se a sua vagabunda em Londres tentar entrar em mim de novo, não vai acabar bem. Pra ela e nem pra Trish. Já tô quase encontrando eles, Chess. Demônios como aqueles cinco deixam resíduo psíquico como lesmas deixam trilha de gosma. Então aguenta aí, tá bom? Não precisa me encontrar. Tira a noite pra você. Bebe alguma coisa, come... É ali. Por que você tá olhando? Pode parar aí. Não é o de sempre. Mas eu espero que sirva. É bom ver você de novo, John. De novo? Tudo aquilo, todos eles. Alguns me chamam de Angela. Outros me chamam de... Rainha dos Anjos. Você... Vamos? Pra onde? Tem medo de mim, John? Acha que eu sou um deles? Um demônio do inferno? Talvez. Vem comigo e você vai ver. Eu sou muito mais do que isso. O que é isso? Uma aula de história. Você disse que conhece Londres, John. Cada bico, cada canto escuro na alma daquela cidade. Mas agora, venha pro sol e me conheça. Meu corpo é carne e sangue, pedra e concreto, árvore e terra. Minha mente é densa com 10 vezes 10 milhões de memórias, radiando com as histórias de todo o meu povo. Você é a consciência coletiva dessa cidade. Você é Los Angeles. Rainha dos Anjos. E desde o começo, John, homens e mulheres vieram me procurar, buscando segundas chances, querendo recomeçar, querendo renascer na minha luz. Eu não sou perfeita, John. Muitas vezes eu sei que fracassei com o meu povo. Fracassei demais. Mas apesar dos meus erros e de todas as minhas falhas, essa é uma cidade de esperança. Uma cidade de anjos. Não vou tolerar aqueles demônios envenenando ela. Me envenenando. Então foi você, lá em Londres, mexendo com a minha cabeça. Foi sim, para conhecer as trevas na sua psique. E chamei aqueles monstrinhos que vivem dentro de você. Por quê? Eu tinha que ter certeza sobre você. Veja bem, John. Eu preciso dos seus demônios para lutar com esses demônios. Nós todos nos usamos. Você sabe disso melhor do que qualquer um. Merda. Como você consegue ficar aí lendo a droga do seu e-mail com a vida da minha filha em jogo? E com o babaca do Nergal com ela? Eu não tô lendo e-mails, cabeção. Eu tô fazendo uma pesquisa. Eu não tenho poder suficiente pra enfrentar a concorrência do Nergal. Eu preciso de uma arma pra usar contra eles. Eu acho que você não vai encontrar isso na Amazon. É, mas eu tô investigando aqui. Tô juntando pedaços de informações. Sobre o quê? Não o quê. Quem? Mictlantecuhtli, antigo deus da morte asteca. Um cachorro grande. O Império Azteca morreu. Temictilantecutli devia ter morrido junto. Mas a fé resistiu e colonos espanhóis trouxeram ele para o sul da Califórnia. Novos deuses levantam e caem, mas Mictlantecuhtli, um desgraçado teimoso, e ainda continua por aqui. Isso não é real, é? Eu parei de tentar descobrir o que é real há muito tempo, Chess. Não foi uma resposta legal. O que esse deus doido tem a ver com a minha Trish? Isso que vamos descobrir. Ai, que lindo. Mictlantecuhtli, deus dos ossos, da boca da cova e de tudo que começa quando o coração para. Venho até o senhor como suplicante. Derramo meu próprio sangue aqui em sinal de respeito. Obrigado por deixar-me entrar em sua casa. Obrigado por me ouvir. Como você me encontrou? Você não é como os outros. Não está tentando se esconder. Você quer que os seus idólatras o encontrem. Um dia, sim. Quando eu for forte novamente. Um dia fui idolatrado por milhões e eles sacrificavam outros milhões em meu nome. Agora, para minha eterna vergonha, eu estou rebaixado a me alimentar da energia dos animais que morrem todos os dias acima da minha cabeça. Mas eu ainda tenho poder. Eu ainda sou uma ameaça para alguém como você. O que me impede de devorar você agora, John Constantine? Sugar a sua vidinha fútil e me alimentar da sua alma? Não me devore antes de ouvir a minha oferta. Eu estou ouvindo. Credo, John. Você tá branco feito leite, tá tudo bem? Não, mas eu tô vivo e isso já é melhor do que nada, não é? Olha, eu tenho uma tarefa pra você fazer e é importante, Chess. Eu faço. Mas e você? Eu tenho que fazer uma ligação. É mais ou menos isso. Igreja, Johnny? É sério? Igreja não consagrada. Caso contrário, eu teria um pouco de dificuldade para entrar. E eles também. Toma cuidado aí. Essa merda é pesada. Credo. Quem diria que vendem água benta no mercado negro? Só não derrama, tá bom? Não quero ela pingando por aí até da meia-noite em ponto. E veja se todas as janelas estão trancadas antes de sair. Feche todas as saídas desse lugar. Decepcione. Isso tem nome. E você já fez o que prometeu ao nos convocar aqui, John Constantine? Por acaso já entregou o Nergal para nós? Isso era uma mentira. Mentiu pra nós! E eu me sinto péssimo por isso. E o que vai salvá-lo, meu pedacinho de carne? Olha, eu espero muito que ele salve. Você me prometeu um banquete, Constantine, e você realmente me trouxe. O que é essa coisinha ridícula? Vocês cinco pretendem usurpar uma terra que é minha por direito. Eu irei impedi-los, consumi-los de corpo e alma. Eu sou mais do que páreo para vocês. Ah! achado esses cinco sozinho. Não estaria prendido aqui sem as suas magias. Eu tô aqui pra te servir. Agora o que tá esperando? Termina logo o seu jantar. Nós não estamos mortos ainda. Adversários mais dignos do que eu esperava. E eu tava contando com isso. Não posso te deixar viver, Mictlantecuhtli. Você é perigoso demais. Nós tínhamos um acordo. E o nosso acordo foi cumprido. Você conseguiu encher o bucho e eu tenho 5 demônios mortos. Mas não é culpa minha se levaram você com eles. Por favor, Constantine, me leve de volta ao matadouro. Onde eu posso me renovar? Onde? Não tem nada mais patético do que um deus implorando. Terra que olvido te consuma. Terra seu nome ser borrado. Terra que olvido te consuma. Terra seu nome ser borrado. Terra que olvido te consuma. Terra seu nome ser borrado. Vê se descansa em paz, velhote. Deus sabe que você precisa. Acabou, Nergal. Todos eles foram derrotados de uma vez só. Muito bem, Constantine. Muito bem. Realmente, John. Você foi muito bem. Vocês dois, juntinhos. Nergal já me visita há bastante tempo. Somos velhos... Bom, amigos não é a palavra. Conhecidos relutantes. Mas você disse que queria todos eles mortos. 5. Já é uma vitória. Nergal, infelizmente, tem uma resistência que pode destruir a minha cidade. E eu não posso tolerar. Então nós fizemos um acordo. Ele fica e segue com a franquiazinha dele. Mas limita as atividades a um nível aceitável. Nesse caso, não existe um nível aceitável, Angela. Alguns vão sofrer nas mãos de Nergal. Mas a maioria não vai. A cidade vai sobreviver. E você consegue viver com isso? Todos abrimos mão de algo, John. E todos temos que viver com isso. Mas e a minha filha? E a minha Trish? Você não faz ideia de como eu lamento. Mas uma vida, pesando contra milhões de vidas? Merda! Nossa, que merda! Ela ainda está aqui. E ele nunca vai soltá-la, Chess. Eu estava errado! Isso é culpa sua, John Constantine! Isso é tudo culpa sua! Ainda preciso de você, John. Para ser meu agente lá fora. Manter a franquia de pé. Enquanto trabalhar para mim, a garota continuará viva. Ela está em coma. Que tipo de vida é essa? então eu posso mandá-la para o inferno. Astra ia gostar de uma amiguinha. Você é um desgraçado! Eu... Isto não é jeito de falar com o seu chefe. Agora veja se controla os nervos. Temos muito trabalho pela frente. Estragou tudo de novo, não foi? Senhora Chandler. O quê? Senhora Chandler. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Devido à falta de atividade cerebral da sua filha, a senhora está se torturando, deixando que ela viva através de aparelhos. Eu peço que considere deixar o corpo da Trish se desligar naturalmente e que, de alguma forma... Não! É melhor o senhor sair. Eu posso ajudar, René. Como o Constantine ajudou? Não. Eu posso reduzir a sua dor. Deixar a decisão mais fácil para você. Reduzir a minha dor? Você é igualzinha a ele. Você pensa que pode balançar a varinha mágica e fazer do mundo um lugar melhor, mas só consegue piorar as coisas. Aí. Mais uma dose. Uma dose de quê? Mais uma de qualquer coisa, meu amor. Já passou do limite, hora de ir pra casa. Que tal o senhor chamar um táxi? Sai da minha frente. Ninguém tem o direito de dizer quando eu cheguei no meu limite. Abra cá, dabra, porra. É assim? Tá. Agora sim tá melhor. Constantine, pagaram sua fiança, anda. Pode dizer pro Nergal que eu não quero a fiança dele. Eu tô feliz aqui dentro. Eu não ligo. E o nome era Chandler. Você é a última pessoa que eu esperava ver. Então estamos quites, porque esse é o último lugar em que eu esperava estar. Como sabia onde me achar? Já te vi fazendo isso várias vezes ao longo dos anos. As coisas dão errado e você vai encher a cara. Puxa briga com as pessoas erradas. E tem uma ideia melhor? Tenho. Por que você não levanta essa bunda enorme e vai salvar a minha filha? Nós perdemos, Chess. O Nergal vai prender a Trish até o corpo dela morrer e talvez... Talvez depois disso também. Vai pra casa. Fica com a sua esposa. Implora pra ela te aceitar. Talvez ela te aceite de volta. Não. Você não vai fazer com ela o que fez com a Astralog, cara. Anda logo. Já perdemos tempo demais. Tá aí. A gente não vai a lugar nenhum. Não até termos um plano. Senhores, pra onde estão indo? O horário de visita acabou as... Não liga pra isso não, meu amor. Ah, ok. Espera aqui fora, Chess. Se alguém tentar entrar, quebra. Quebra? Vai por mim. Você vai estar fazendo um favor. Wa Al Kashi Ti Le Mue Rid Mue Jui Tua Zamó. Você veio, não veio? Você cortou o meu abastecimento. Fechou o meu acesso a esses sacos de carne em comatose. Não gostei nada. Premier Aion, motive-moi. O que você quer? Vamos ser breves. Eu tenho uma reunião com o produtor. Mal, não, grand-moi. Vou oferecer a ele um projeto fantástico. Um musical, é claro. São os maiores sucessos hoje. A história de um mané iludido da querida Inglaterra que vem pra La La Land com a cabeça cheia de sonhos bobos. Só que esses sonhos acabam devorados por um encantador demônio sapateador. Maal Nam Gram Boa. Al Kachefe, Lemuen Ritmue, Maal Nan Grandua. Você tem noção de que esse é só um quarto de hospital? Há mais centenas de belas adormecidas por aí e você não tem como me afastar delas. Ele não tá te afastando do abastecimento, idiota. Ele tá te afastando das guardas e proteções da mansão da família Adams, onde você mora. O que você está fazendo? Toisien Nanasunamen, Malanan Granboa, Alcatife, Lemuen Ribuen, Jepasamo, Premiaion Butinoa! Você abriu algumas portas entre o inferno e Los Angeles. O Johnny está abrindo as outras. O quê? A sua amiga Angela disse uma coisa que ficou na cabeça dele. Você destruiria a cidade se entrasse em guerra com ela. Mas o John acha que você ama demais Los Angeles para isso. E aí, o que, que vai ser, ô babaca? Vai aceitar um exército de demônios aqui e deixar eles demolirem o seu paraíso pessoal? Tomarem pra si? Ou vai soltar a garota? Eu preciso de uma ajudinha aqui! Olha o Johnny! Vários Constantines de presente pra você. Eu devia agradecer a Angela por isso. Você não vai fazer isso! Eu já fiz, seu babaca! Você estava preocupado com 5 concorrentes, não é? O que você acha de 500? Ou de 5 mil? Wasiem Nanasunamen. Wasiem Nanasunamen. Wasiamon. Premiaion Butiwa. Agora devolve a minha filha, seu filho da puta! Eu vou matar você, seu monte nojento de miséria e cerveja. Ah, E o que eu vou fazer com a doce e inocente pequena Trish? Mas você disse que... Eu menti. E você também. É um rapaz talentoso. Mas não tem tanto poder para abrir os portões do inferno. Ah, umas vendinhas temporárias aqui e ali, uns tremores dramáticos. Você não blefa melhor do que eu, John. Você estava apavorado! Eu vi! Uma performance digna de Oscar. Você não achou? Jess, se lembra quando você disse que sacrificaria tudo pela Trish? Lembro. Você falou sério? Eu tô sufocando aqui, Johnny! Você falou sério? Falei! Então que Deus te ajude. Asa, você tá pronta? René, levanta. O que foi? Levanta agora! Mula Kekilia, Uau Mikaféria, Kichayau Ayayai Miruaba. Féria, Kichayau Ayayai Miruaba, Mula Kikilia, Uau Mikaféria, Kichayau Ayayai Miruaba. O que é que você fez? Você não percebeu nada, não percebeu que a maior arma que nós temos contra você estava dentro de você o tempo todo. Agora é isso! Essa é a maldição Candeva, Nergal. É amor que você tá sentindo. O amor da René e da Trish pelo Chess. E tá tudo dentro da garota. Todo dentro de você. E pra uma criatura como você, isso é como um câncer se espalhando como um incêndio em Los Angeles por todas as células desse seu corpo repulsivo de monstro. Pare com isso, John. Pare. Eu juro pra você que eu devolvo a garota. Nós já conseguimos ela de volta, seu lixo! Não! Não, Atriz! Astra! Um pacto de sangue selado na minha própria carne. Eu levo você até ela. Pode libertá-la. Johnny! Não! Redenção, John. Depois de todos esses anos. Me deixe em paz. Essa já é a minha redenção. Trish, minha filha. Você voltou. Nada mal, pilantra. Nada mal mesmo. Ela está bem mesmo? Tá, sim. Pode chorar, cabeção. Eu não vou zoar você. Só um pouquinho. É melhor ligar pra Renê e... O que foi? O feitiço que eu usei se chama Maldição Kandeva. Tá. E aí? Foco na maldição, amigo. O que quer dizer? Eu avisei, não avisei? Uma magia tão poderosa precisa de um sacrifício. É, mas o Nergal é um monte de lixo demoníaco, então... Não foi o que eu quis dizer. Para aquela maldição poder funcionar, eu tive que canalizar o amor da Renée e da Trish por você para dentro e através do Nergal. Até a última gota. Acabou, Chess. O amor delas por você acabou. O quê? A Renée não vai nem se lembrar de você agora. Ah, ela vai se lembrar de uma trepada bêbada há 8 anos, mas do seu rosto não, nem do seu nome. Mas... E a Trish? A Trish nunca conheceu o pai dela. Há sempre um preço a se pagar, Jess. E esse é o seu. Você tinha isso na manga o tempo todo, não tinha? Tinha, sim. Mas eu esperava não ter que usar. Seu desgraçado filho da puta! A resposta certa seria obrigado. John! John? Quem... A Kandeva é magia séria. Apesar da Renée e da Trish te amarem muito, isso não é o suficiente, Chess. Então eu tive que dar uma forcinha a mais pra levar o feitiço ao máximo. Tive que botar a gente. Você vai ter uma vaga lembrança de um canalha arrogante que salvou sua filha e estragou a sua vida. Mas a memória daqueles dois garotos que cresceram juntos na piscina... já era. Desculpa, o seu nome? Eu acho que eu... Constantine. John Constantine. É? Bom, eu espero nunca mais ouvir esse nome. Eu sabia que ia conseguir, John. Angela? Mais ou menos. Sabia que eu ia vencer o Nergal, não é? Eu sabia. Eu lamento pelo seu amigo. É. Ele vai viver melhor sem mim. O que é pior, eu me pergunto. Ser aquele que não se lembra ou ser aquele que lembra? Ele precisa de uma nova casa, John. E eu acho que vai se encaixar muito bem por aqui. Cuida bem dele por mim. Eu vou cuidar. Eu não sou muito chegado em velhos sábios, mas obrigado pelo gesto. Nos veremos mais tarde, se quiser. Quem sabe em um corpo que te agrade um pouco mais. Oferta tentadora, mas não, obrigado. Eu estou com saudade de casa. E se for pra ir pra cama com uma cidade, eu prefiro que seja Londres, amor. Que assim seja. Boa sorte, Jess. Acho que você vai precisar. Ei! Ei! Espera aí, amigo. Não acredito. Um de vocês ainda conseguiu ficar vivo? Não foi fácil, sério mesmo. Nunca é, meu amigo. E aí, vai me deixar entrar de volta? É, pode até ser. Mas, por enquanto, eu adoraria uma companhia. Notícias de Los Angeles. Por toda a cidade, dezenas de casos de pessoas em coma acordam. As vozes de Nando Lopes, Léo Rabelo, Elcio Romar, Bia Barros, Sabrina Miragaia, Miriam Fischer, Duda Ribeiro, Percy, Priscila Morim, Sérgio Stern, Marco Moreira, Lin Jardim, La Carve, Ronald Abreu, Duda Espinosa, Mauro Horta, Dário de Castro, Carlos Comério, Thaís Feijó e Osiel Monteiro. Direção de dublagem, Bia Barros. Greg, move your head.